deu vida à criação. Graça e paz e muita luz revelou seu coração, demonstrando o seu grande amor. E ao som de sua palavra, tudo veio a existir. Movimentos de amor definiram a perfeição. Grande Deus, eterno Pai, poderoso, que fez tudo com a sua inspiração. Fez o homem a sua imagem, o criou, revelando o perfeito amor. Grande Deus, eterno Pai, poderoso, que fez tudo com a sua inspiração. Amor revelando o perfeito amor. Este é o grande Deus. Seu perfeito amor.